mundo das drogas só cresce. Menor enjeitado, largado, vivendo nas ruas, perdeu sua infância, perdeu a esperança, o sonho de ser criança, de ter uma família, um pai e uma mãe pra poder te criar, poder sustentar. Se eu pudesse, parceiro, mudarei este país que sofre com a falta de trabalho, famílias passando fome. Imagine um pai vendo seu filho estirado na rua, agonizando vários tiros. Mais uma mãe que perdeu seu filho, infelizmente mais um que desce pra convó sem ter Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, conviver com essa merda. Escuto tiros, sirenes, a notícia corre a solta. Mais um irmão que vai pra lama, sua mãe ajoelhada do lado do corpo, pedindo pra Deus ter piedade de seu filho que estava em regime semi-aberto. A oração de seu pai, que também era pastor, lamentando pelo seu filho que pereceu sem o Senhor. Deus, preciso da tua glória. A noite passa, o tormento me incomoda. O sentimento de tristeza me faz lembrar da minha história. Tantas coisas já passei, graças a Deus estou vivo e forte. Me arrependo de tudo que fiz, errei, se pequei, não foi porque quis. As drogas me levaram ao caminho da perdição. O inimigo queria minha vida, Jesus com a sua glória me estendeu a mão. Talvez neste momento eu não estaria pra contar. Estaria no inferno, queimando no fogo, na dor eterna, querendo voltar, tentando me salvar. Não quero viver desse jeito, só de pensar nisso arrupia meu corpo. Eu fico nervoso, graças a Deus, irmão. É só um pensamento, Deus me livrou de viver eternamente no tormento. Tenha, Senhor, misericórdia do seu povo. Não deixe que as drogas destruam a felicidade, trazendo desgosto. O amor vem esfriado a cada dia que se passa, irmão. Jesus te espera, entregue sua vida, saia do mundão. Preciso da tua glória, glória. Preciso da vitória, vitória. Preciso de sentir, ó Senhor. Senhor Jesus, teu caminho me conduz a viver na santidade, pregando a paz. Me ajuda, meu pai, a entender o porquê de tanta violência, a entender porquê tanto sofrimento e decadência. Não suporto ver os manos se matando, a malandragem vai crescendo, cada vez mais piorando. Parceiro, Jesus é quem resgata, te livra da morte. Não fique moscando no vício, destruindo sua vida, tentando a sorte. E o forte é aquele que morreu naquela cruz, que entregou a sua vida por mim e por ti. O seu nome é Jesus, aquele que sempre te guarda. Ele está do seu lado, te livrando desse mundo atribulado pelo diabo. Senhor Salvador, ilumine nossa quebrada. Não deixe que a morte acabe com o sonho daqueles que não tem nada, que trabalha segunda a segunda pelo sustento de sua casa. Que a paz venha brotar no coração da rapaziada.